Eu quero orar e juntos nós vamos buscar do Senhor. O Senhor me disse algo muito claro hoje. Nós ungirmos cada um que está aqui. Porque é uma ação profética, irmão. Você e eu estamos aprendendo a cada dia que nós vamos nos tornando autoridades no mundo espiritual. Vamos nos tornando instrumentos que alteram todo o contexto espiritual sobre nossa casa, nossa família. Você está caminhando, não apenas frequentando culto, mas recebendo, como eu, ministrações que vão nos edificando para nós sermos uma autoridade espiritual dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e a nossa casa se torna um luzeiro no meio do bairro, se torna um ponto de luz no meio de tantas moradias, de tantas famílias, e a luz começa a crescer, a brilhar, e Deus vai atraindo ali vizinhos, familiares, parentes. Deus vai atraindo, como cantamos aqui, Ele vai acrescentando os que hão de se salvar. Nós vamos orar, e cada um de nós seremos ungidos, numa declaração, numa confirmação, numa consolidação de que eu e você somos autoridades de Deus. E quanto mais estabelecemos a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, quanto mais estabelecemos o reino de Deus, a soberania, o governo dele, a arca de Deus dentro do nosso lar, mais a bênção do Senhor vai fluindo e alcançando outras vidas. Mas, semana passada, estávamos conversando, eu, Janete, o seu marido Olien, e são os pais do Alessandro. Nós temos visto Deus atuar na vida do Alessandro, temos visto Deus atuar nessas vidas, sabemos que Deus atuou no coração do Olien de uma forma tão maravilhosa. Tem uma semente plantada no coração daquele homem que a gente não tem ideia de como vai frutificar. Confessou a Jesus, entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, e não tem nada, nenhuma reação, nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhum procedimento que nos faça entender que não deu certo, que não, não, em hipótese alguma. E é fruto da arca de Deus na vida do Fenício, na vida da Vânia, na vida da Janete, que teme ao Senhor. É fruto da arca de Deus nessa família, alcançando outros familiares, alcançando outras vidas. E é assim que Deus vai fazendo com você também. E eu quero orar com você para declararmos juntos você uma autoridade de Deus na sua família. Estava lá com o Nelson e Inês, os familiares deles, e um veio e declarou algumas coisas, outro veio e declarou outras coisas, e no fundo todos estavam declarando a mesma coisa: tememos a Deus, esperamos em Deus, aguardamos em Deus, estamos pedindo a Deus, estamos buscando que Deus faça alguma coisa. E o Nelson falou assim: eu quero dizer uma coisa, Deus está edificando minha vida, Deus está me ensinando coisas que eu nunca tinha aprendido, minha vida é outra, eu fui mudado. O testemunho da arca de Deus na vida do Nelson, na vida da Inês, nós estamos vendo os filhos dele buscando o Senhor, tem alguma coisa acontecendo, mãe, na minha vida. É a arca de Deus dentro da casa deles, transformando todas as coisas. Não importa se o tempo, a defasagem é muito grande, não importa, só se chama defasagem para nós, para Deus se chama hoje, aqui, agora, soberania, reino, palavra de autoridade, para Ele é Ele, o reino dEle, e ninguém muda o propósito de Deus. E assim vai acontecendo com todas as nossas famílias. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos orar. A autoridade do Senhor na nossa vida, pela presença da arca na nossa vida. Como eu disse aqui, naqueles momentos em que nós estamos mais atribulados, mais cheios de pressões, de batalhas, nós não nos lembramos de arca, não nos lembramos de ir para diante do Senhor, nós sofremos ali a pressão das lutas. Nós declaramos que o Espírito do Senhor vai nos levar, como me levou nessa sexta-feira. Carrega pelas mãos assim, ó, tira os pés da terra. A gente fica sem poder andar com as nossas próprias pernas, e Ele nos leva para aquele lugar, e nós começamos a adorar ao Senhor, e começamos a ver o Senhor operando e trazendo vitória. Fará isso com você e comigo nessa semana. Fará isso conosco cada dia mais, nos dando um costume, uma realidade de vida, de gente que anda com a arca, gente que está diante da arca. E isso acontecerá também para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos familiares. Então eu quero, enquanto você ora e declara ao Senhor com suas palavras que recebe isso, esses irmãos vão passar ungindo suas mãos, ungindo sua cabeça, ungindo as nossas vidas, e nós vamos declarando ao Senhor: eu recebo, Pai, uma unção de Obed-Edom. Senhor, se eu não consigo manter, trazer, imperar a arca do Senhor na minha casa, o Teu Espírito fará ela entrar na minha casa, na minha vida. Eu vou me fortalecer e eu farei com que a arca do Senhor, a presença do Senhor esteja na minha casa, na minha família. Isso se estenderá para um culto dentro de casa, para a invocação do nome do Senhor, para a leitura e o estudo da palavra, para a adoração dentro de casa. Mesmo no meio da pior tempestade, nós vamos poder nos lembrar e entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor. E a nuvem, a fumaça da glória dele virá e tomará conta da nossa vida, da nossa casa. Comece a declarar isso, irmão. E os irmãos passam ungindo cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, sou teu templo preparado para o louvor. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, para tua honra serei. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, para tua glória, Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, faz morada permanente em meu ser. Vem Espírito, Espírito Santo de Deus. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus. Templo eterno para tua honra serei. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus, para tua glória, Jesus, para tua glória, Senhor. Só para tua glória, Senhor, nos levantamos aqui. Edifica-me, meu Deus, templo eterno para tua honra serei. Purifica-me, Senhor. Edifica-me, meu Deus. Edifica-me, oh, Senhor, meu Deus, tua igreja.